Central é a melhor opção. Cuida da sua saúde com dedicação. Drogaria Central, no seu dia a dia, com medicamentos e perfumaria. Tem o melhor preço, você faz economia. Drogaria Central, a qualidade que você confia. Drogaria Central, a maior variedade em medicamentos, perfumaria, fraldas, leites e muito mais. Aqui tem farmácia popular, com medicamentos gratuitos para portadores de asma, diabetes e hipertensão. E descontos de até 90%. Avenida Governador Valadares, 127, Centro, Simonésia. WhatsApp 339-8812-2367 ou 339-8408-6768. Cuidando da sua saúde. Drogaria Central. A farmácia do amigo Vanderlan. Você que ama comer algo bem elaborado e de alto sabor, precisa conhecer La Fornalha Pizzaria. Atendemos delivery com o melhor preço da região. Nossos ingredientes são colhidos no dia, dando maior sabor e frescor ao seu pedido. La Fornalha, uma explosão de sabores. Tele WhatsApp 33 9 88 42 82 49. Siga nossas redes sociais. La Dornalha Pizzaria _ Simone. Melhor farmácia é aqui. A Pague Fácil de você não esquece. Tem melhor preço e atendimento que merece. Fecha mês é na Pague Fácil Simonésia. Venha conferir. Loras Live, 10 miligramas caixa com 12 comprimidos, só R$4,99. Nímia Julida, 100 miligramas com 12 comprimidos, só R$4,99. Ômega 3, 1000 miligramas com 60 comprimidos, R$24,99. Vitamina C, 1000 miligramas infevescente com 10 pastilhas, só R$7,99. Melatonina mastigável com 30 comprimidos, R$19,99. Paracetamol 750 miligramas com 20 comprimidos, R$6,99. Dipirona caixa com 30 comprimidos, R$9,99. Banho de creme Bioestratos 1 quilo, R$39,99. Kit Bioestratos, shampoo mais condicionador, R$34,99. Toalha umedecida Baby Free com 100 unidades, só R$9,99. Pomada para assaduras Baby Med, R$6,99. Fralda pacotão estrelinha, R$39,99. Você não pode ficar de fora. Venha pra farmácia Pague Fácil economizar de verdade. Melhor preço é aqui. Avenida Governador Valadares, no centro de Simonésia. Teleentrega grátis, 33 9 9963 1151. Se prepara que a Pague Fácil tem o melhor preço e muita promoção. A Pague Fácil é a sua solução. A Pague Fácil é toda hora solução. É hora de pensar na sua saúde. Farmácia Pague Fácil e a hora certa. 11:05. 11:05.